quero mais aqui, quero ver seu poder, eu quero receber tudo que o Senhor tiver pra mim, eu quero. Na minha vida, sua presença, eu espero estar pra sempre em adoração. A sintonia perfeita que move meu coração. Quanto mais perto de ti, vai ser demais. Olha pra mim, fala comigo, me dá sua paz. Preciso renovar minha alegria, buscar sua presença toda hora, todo dia. Me enche de amor, me abençoa, pois eu sei que de ti só pode vir coisas boas. Vivo pela palavra que me dá poder, a luta só serve pra fortalecer. Sou grato pelo amor que me alcançou, a ti pra sempre entrego meu louvor. Perdoa o seu filho pecador, Senhor, nunca deixe faltar o seu amor. Me cura, me limpa de toda maldade, me revela a palavra da verdade. Me mostra o caminho que eu devo seguir, não me deixe sozinho, preciso de ti. Recebe a minha vida no seu altar, é fato que eu nasci pra te adorar. Eu quero sempre fazer sua vontade, eu quero fazer a diferença na minha cidade. Me ensina o que devo falar na hora certa, me eleva de ministro a profeta. E toda a minha vida será pra te servir, dirige o meu falar e o meu agir. Pra sempre serei seu servo fiel e dedicado, nunca me deixe, nunca saia do meu lado. Eu vejo a glória do Senhor. Aquele que vem em nome do Senhor.